Foi no soco da viagem, já sem armas nem bagagem, nem os brasões da equipagem. Foi ao voltar, pátria moratória, no coração da história, que consumiste esta glória. Num jantar, foi como se a Portugal, para seu bem e para seu mal, andasse em busca de um final. Para começar, a vida violência, reverso de inocência, sal da inconsciência. E há no mar, império tão pequenino, de portolano caprino, ossos de sino e de sino. Em cada mão, pátria imaginária, de consistência vária, afirmação diária do teu não. As malas dos portugueses são como aos olhos de rezes, se mastigam três vezes. Em cada chão, cândida ignorância, grande desimportância, os frutos da errância já lá vão. Foi no senhor da viagem, dos navegantes, já sem armas nem bagagem, nem os presos da equipagem. Do sal e do mar, só foi eu ao voltar, pátria moratória, em manhã já no coração da história, pelo consumista glória, tempo em que eu já não estou aqui. Foi como se Portugal, talvez muitos para seu bem sinais, e para seu mal, anda sem busca de um final. Estes desperdícios para começar, foi na noite fria que o dia me cegou. Verso da inocência, sol da inconsciência, ainda agora cá não estou. Império tão pequenino, esquecidos, de portulano caprino, bolsos de sino e de sino. Para lá vem e para em cada cá vem, pátria imaginária, de consistência vária, afirmação diária, estou longe do teu não. As malas dos portugueses dos meus iguais que são como aos olhos da rede, se mastigam três vezes em cada chão. Se é tão grande a ignorância, na palma do meu desimportância, os frutos da errância finalmente já lá vem. Foi no soco da viagem, já sem armas na bagagem, em presas de equipagem, do mar, a história de outros ganhar. Para mim, para que amanhã já me qualquer colónia, sem colónia, já não estou, já estavam lá. Foi como se o Portugal, talvez muitos, tentemos então ver a cor, sem busca de algum desperdício. Para começar, vista de a vida violência, pois se eu fosse um preto, chamado de consciência, agora não era Espanha, eu sou império tão pequenino, de portulano caprino, bolsos de sino e de sino. Em cada mão, pátria imaginária, a consistência vária, afirmação diária do teu não. As palavras dos portugueses são como aos olhos da rede, que se mastigam três vezes em cada chão. Se cantam de ignorância, grande desimportância, os frutos da infância finalmente já lá vão.